Podcast XTP. Discutimos videojogos. Boas pessoal, bem-vindos a mais um XTP Podcast. O meu nome é Gonçalo Silva, TechLoad, e hoje temos Zé Luís. Olá, boa noite. Spock. Viva, pessoal. E o Bruno Dias. Boas. Esta semana fomos brindados com a demo de Halo Wars. Pessoal, o que é que acharam? O que é que as primeiras análises desse tão esperado jogo? Pá, eu devo confessar que sou um fã de jogos de estratégia. Adoro o Age of Empire, o Command & Conquer e por aí adiante, mas ainda não tive a oportunidade de experimentar este. Já vi vários vídeos, como a maior parte do pessoal. Tenho grandes expectativas, já que falei com alguns colegas meus, e acho que se vão confirmar. No próximo podcast talvez diga alguma coisa, mas para já são as expectativas em alta só. Spock, o que é que te achas a nível do Halo Wars? É um jogo que tu gostas, não gostas? Eu sinceramente ainda não saquei a demo, porque jogos de estratégia na Xbox, eu não sou grande fã de jogos de estratégia, muito menos na Xbox, e também não gosto muito do Halo, sinceramente. Portanto, não foi um título que me incentivasse a fazer download da demo. Acho que vais ser fuzilado, disseste que não gostavas muito do Halo. Não gosto, não. Bruno, já podes experimentar o Halo Wars ou não? Já experimentei a demo, e apesar de não ser um fã de jogos de estratégia e de RPG, eu acho que o Halo Wars está muito bom. Do pouco que joguei, gostei daquilo que vi, a nível gráfico, a jogabilidade, apesar de não jogarmos com o rápido e com o teclado, acho que está muito boa. E penso que é um jogo para os fãs dos jogos de estratégia que vai agradar. Uhum. Esta semana também foi anunciado Dead Rising 2. Estão ansiosos por este regresso dos zombies, ou é um jogo que passa um pouco ao lado? Zé? A mim passa-me muito ao lado. Assim, eu já de shoppings gosto pouco. Agora shoppings com zombies, pior ainda. Não, a sério, já experimentei o primeiro, não faz muito o meu género. Não acho grande piada andar ali, pá, sem saber muito bem o que é que anda a fazer no meio de 500 zumbis. Portanto, não me diz nada. Uhum. Bruno, já pudeste ver este jogo? Eu não és grande fã da saga Dead Rising? Não sou grande fã. Eu sou como o Zé. Não sou grande fã da saga. Mas o primeiro jogo teve algum sucesso na nossa consola. E penso que este segundo jogo vai ser uma mais-valia. Agora, pronto, isso depende dos jogadores, o que é que eles vão achar ou não desta sequela. O tempo dirá. Continuando com zombies, temos também o download content de Left 4 Dead. Já tinha sido anunciado há umas semanas, mas agora fomos brindados com o Survival Pack, que é nada mais, nada menos que grátis. Este conta com duas novas campanhas e um novo modo de jogo, que é o Survival. Vocês que já experimentaram o jogo, sinceramente é de aplaudir. Não sei se já esperam experimentar este download content. Spock, o que é que tu me dizes, Left 4 Dead, e desta bela prenda da Valve? Bem, Left 4 Dead para mim foi o jogo mais esperado do ano de 2008. Eu sou um fã da Valve, qualquer jogo da Valve, desde o Half-Life. A Valve para mim é mais do que uma sensibilidade, porque também isto do conteúdo ser grátis era algo que também já estava a ver vindo da companhia que era. Portanto, acho que está, se manteve dentro daquilo que eu estava à espera, ser gratuito. Portanto, estava bem à espera. Bruno, o que é que achaste? Não sei se já podes experimentar este novo modo de jogo, ou se sabes alguns detalhes acerca dele. Não, ainda não tivemos essa oportunidade. O que eu tenho a dizer é que, pronto, eu fiz essa notícia no XPP, a dar a notícia aos nossos membros que este conteúdo iria ser grátis. Eu penso que é uma oportunidade da Valve perder dinheiro. Não é de ganhar, é de perder dinheiro. Porque Left 4 Dead foi um jogo que teve um impacto muito forte nos jogadores de Xbox 360. Foi um jogo que foi bem recebido por todos os jogadores, E a Valve pôr esse conteúdo grátis, nós agradecemos, não é? Nós, CCP, e todos os jogadores de Xbox 360 agradecem, mas acho que é uma oportunidade de eles perderem dinheiro. Mas pronto, se eles decidiram assim, acho que decidiram bem, não é? Sim, eles também tiveram algum lucro com o Left 4 Dead, provavelmente este foi o bónus que eles puderam dar. Sim, pode ser uma boa jogada de marketing para o Left 4 Dead 2. Sim, é? Esperemos bem que venha aí. O jogo não é muito longo, portanto, este conteúdo vai trazer alguma longevidade, visto que o jogo também é um pouco curto, as campanhas são apenas 4 campanhas. Portanto, penso que vai trazer mais pessoas a jogar, digo eu. Continuando nos assuntos de matança e tortura, esta semana temos o nosso tema, que é nada mais nada menos que o racismo nos videojogos. Já fomos presenteados com variedíssimos jogos em que somos presenteados com algumas doses massivas de tortura, sangue e muitos ossos. Agora temos a mais recente polémica com Resident Evil 5, em que algumas associações se queixam do racismo e andarmos a matar pessoal de raça africana pela África, nomeadamente zombies. Zé Luís, o que é que tu me dizes acerca deste tema tão revoltante? Isso mete-me um bocado de confusão. Primeiro, acho que há para aí associações a mais. Não sei, faço a pergunta ao contrário. Nem sei se somos nós que somos racistas ou que são os negros que são racistas. Vamos supor que o jogo agora é para matar brancos. Aliás, quantos jogos é que temos aí para matar brancos? Alguém se queixou? Há brancos só para negros. Então, e se houvesse brancos só para brancos? Éramos racistas, então eles não são. Isso, se formos a ver bem as coisas nos tempos que correm, se calhar há mais racismo da parte deles, ou são mais vítimas, ou fazem-se fazer de vítimas, se calhar para obter alguns proveitos. Porque não me parece que neste momento, e tirando alguns pontos, pois se calhar por esse mundo, não me parece que haja assim tanto racismo quanto pintam por aí. Aquilo acho que deve ser visto no contexto em que é um jogo. São brancos, são amarelos, são encarnados, são bonecos que lá estão. Sim, é a barreira da virtualidade com a realidade. Temos ali quantos milhares de jogos há aí a matar brancos? Então, mas se isto fosse assim, tínhamos aí 500 mil associações a fazer queixa e ninguém se queixou. Então, eu olho, saiu um jogo lá por ter lá meia dúzia de lombos pintados lá com uma cor mais escura, já é racismo. Não sei, isso faz-me um bocado de confusão. Eu, pelo menos, para mim, que não vejo isso assim, não sou racista. Mas faz-me um bocado de confusão sempre que há uma coisinha destas, vem o pai dizer que é racismo. Sfok, o que é que tu me dizes acerca deste tema? A minha é tudo como é, portanto, é o tema que a mim faz-me uma imensa confusão. Por exemplo, do Resident Evil 5. Deve ser o jogo em questão, diz que estamos a matar negros, mas se o jogo passa-se em África, não fazia muito sentido o jogo passar em África e a matar chineses. Pois, mas se estivéssemos lá a matar brancos, também éramos racistas, porque íamos invadir o país, não é? E então já tínhamos matado os negros todos antes de lá chegarmos. Sim, neste caso temos o GTA San Andreas, que somos um indivíduo de raça negra e matamos muitos brancos, não é por aí, ou o 50 Cent, por exemplo, o jogo do 50 Cent também somos um negro e matamos brancos. Penso que não existe racismo nos videojogos, pelo menos pelo que eu tenho visto, não penso assim, penso que é uma palhaçada. Isso era um assunto que a mim... Bruno, o que é que tu me dizes acerca deste tema? Eu acho que é um bocado de exagero. Para quem não sabe, eu trabalho numa empresa inglesa, além de trabalhar aqui, só assisto aqui. Trabalho numa empresa inglesa e vários dos códigos de conduta da empresa é não ter preconceitos em relação a raças ou religiões. E eu acho que isso acontece um bocadinho em relação aqui aos jogos na Xbox e não só. Há um bocado de preconceitos e as pessoas aproveitam-se um bocadinho de qualquer situação que ocorra num jogo para dizer logo que é racismo ou outra coisa do género. E isto é apenas um jogo, e eu agora estou-me a lembrar de um jogo que sou fã, o Call of Duty. Nós estamos a jogar e matamos não sei quantos brancos, não é? Sim, andamos a matar chineses. E chineses, e penso que isso não é racismo, isto é apenas um jogo, e acho que o racismo está na cabeça de cada um. Sim. Acaba cada um de nós... definir essa barreira, do que é racismo, do que não é, penso eu. Sim, temos o caso de sempre que as pessoas querem descarregar, entre aspas, em algo, parece que vão sempre descarregar nos videojogos. Temos bastantes casos de pessoal que se queixa da saga GTA. O GTA, que é dos jogos mais polémicos, e que temos sempre aquelas queixas todas, quase sempre quando os jogos saem, um jogo novo do GTA, que o pai de A diz que o jogo é muito violento, o pai de B diz que o jogo provocou que o filho matasse 1500 pessoas. E a meu ver, penso que o problema é que muitas pessoas focam sempre nos videojogos, porque não há aquela, não é uma pessoa, são várias pessoas a trabalhar e nunca há aquele diálogo de não, mas eu não fiz isto. Portanto, penso que seja um bocado tipo um escape. Portanto, não conseguimos acusar ninguém, vamos para os videojogos. É a minha opinião. Penso que não sei. Acho que as pessoas têm que começar a tentar variar um pouco essa ideia da culpa é dos videojogos. É um pouco o escape da sociedade dos dias de hoje. É. Depois, pronto, também temos alguns casos, não só falamos do Resident Evil 5, também temos outros casos que podemos mencionar, o caso do Vice City, em que os haitianos revoltaram-se, o Hitman, em que temos que matar alguns árabes, Shadow Warrior, em que foi feito pelos produtores Duke Nukem, em que tínhamos em que a nossa personagem, enquanto matava asiáticos, diz Just Like Hiroshima, e Custer's Revenge, que é um jogo da Atari 2600, em que consistia violar uma nativa americana. Portanto, temos vários casos. Temos vários jogos, temos o Delta Force Black Ops Down, por exemplo, temos... Sim, era uma coisa... de jogos a matar indivíduos de outras raças, sinceramente. Mas, pronto, é aquela base, há gente que gosta de se preocupar com isto. Pessoal, comecem a pensar que são apenas dados e que não são pessoas reais. O objetivo não é representar ninguém, mas é simplesmente dar um bom tempo de jogo e depois se divertir. Desculpa lá, o que eu tenho a dizer é que são apenas jogos. E as pessoas têm que pensar a si mesmo. Isso são jogos, as pessoas que os escrevem e que os fazem, fazem nesse sentido, são apenas jogos. Nós não temos que criar isso depois na vida real. Pois, não é? Apenas produtos de diversão. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. É como agora aquele caso do bus que tiraram o sapato, não é? Os muçulmanos, não é? Os mais radicais, fizeram logo jogos em flash que se podia tirar o sapato ao bus. Isso também, se nós formos por aí, poderá ser considerado racismo contra os americanos. É uma prática de racismo contra um americano ou contra uma pessoa mesmo. Eu já agora gostaria de fazer referência a outra coisa. Fala-se muito entre racismo entre negros e brancos, mas às vezes o racismo que existe é entre nações. E eu já presenciei de live situações de racismo em relação brancos contra brancos. Nomeadamente quando estamos a jogar um grupo de portugueses, por exemplo, com um grupo de americanos. Existe muito o racismo de eles dizerem: ah, a Xbox é americana e vocês estão a jogar no serviço Xbox Live, que é americano, não sei o quê. E tu já presenciaste isso comigo, ok? Sim. Tenho também sobre isso. Sim, temos casos também de pessoal que às vezes, pronto, excede um pouco, falando no caso, por exemplo, de americanos e mexicanos, que eles por vezes não nos percebem e pensam que nós somos mexicanos, e começa ali uma guerra de palavras, por vezes menos simpática da parte deles. Mas pronto, há lados mais bons e há lados menos bons em todo o lado. São coisas que esperemos que um dia mude. Pessoal, ficamos por aqui esta semana. Um abraço da minha parte e até para a semana. Boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer referência aqui a uma coisa. Me deixaram. Pois. É assim, nós, e eu falo por mim, no último artigo que escrevi, foi o ano do Xbox em Portugal. Eu fiz referência ao CEP, que é o nosso diretor de redação. Fiz referência ao Warren e ao MES, que são os nossos colaboradores da redação, do site. E não fiz referência a uma pessoa que eu considero muito importante no site, que é o Zé Luís, que está aqui presente connosco hoje. E penso que a comunidade, nós, o site do XTP, e a comunidade do Xbox em Portugal devem agradecer muito ao Zé Luís clube que tem passado nos últimos tempos. Porque se não fosse ele, nem o site, nem a comunidade tinham chegado onde chegaram. Porque apesar de José Luís não ser uma pessoa que esteja muito presente a nível de notícias, é uma pessoa que não lembro, tão conhecida como o Frida, que é uma pessoa que está presente e comunica mais com a comunidade, eu penso que José Luís é uma pessoa bastante importante nesta comunidade e no site. E queria agradecer a ele tudo aquilo que ele tem feito por XTP e pela comunidade do Xbox Live em Portugal. Ok, eu agradeço as tuas palavras, obviamente, e pá, agradeço-as. E desejo aquilo que desejei num podcast anterior, que nos mantenhamos unidos e que levemos o projeto para a frente. Obrigado pelas suas palavras. Digo o mesmo, ficaram com a voz de Zé Luís, um homem do backstage do XTP, o homem por trás, um dos homens por trás do XTP. Fiquem bem, pessoal, até para a semana. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.